Bom dia. Hotel confere pro Galeão 360 autorizado. Da Colônia Pichono 0, curva direita, saída da El, Leda, Irumi, Open November 857, Monte, conforme rota. 5415 no transponder, controle 119, decimal 35. Autorizado Galeão 360, decolando da 10 com curva à direita da Elmeta Irumi, 5415, 119.35, aerovia Upa November 857, San 3153. Cotejamento correto, remota 12, chame pronto, San 3153. Camará pronto, 3153. A partir de agora, portão onde se encontra? Eu sou no 10 aqui, 3153. Sim. Diga, Torre. Oi, na escuta, Torre. Na final, com baixo travado. 093, livre pouso no 0, vento 1, 0 grau, 069. Livre pouso no 0, 1093. Torre, Alisson 6570, fui LF 10. Alisson 6570, número 2, agora eu feliz. É 5-7-0. Galeão, limitado até o ponto de pé, baixo no Índia, quando lá torre 118 decimal 95, a gente chama 012. 012, 118 95, baixo no Índia, apenas corrigindo a bordo 224, 224. Sim, de 224, limitado se não vou. Obrigado, você. Libera a placa direita, passo trote, o governo no mar. Direita 219, vou 0, pouso solicitado no 0, 1-1-0 grau, 0-7-9. Livre pouso, 6-7-0. Cabo Santango, decolado 4-8, controle 1-1-1-9-3-5. Alfa Kilo 43, quando não atende ao sinalizador, remota prevista 07. Alfa Kilo 43, remota 07, 6570. 759, calma, 53, próximo direito, 209. Direito, 209, vou lá na 759. Bom dia, Lona 759, eu chamo de Juliette. Presumo que eu chamo de carro autorizado no 0120, 069. Autorizado no 0031, 071. ordem. Bom dia, Luan 045, prossiga, pé cópia. Abriu, mas chegou com a informação hotel. Informação em curso no momento, Índia. Autorizado Recife 390, decola da pista 10, curva esquerda, saída por Cajamo, Aru. Tem a rota do plano de voo. 5423 no transponder, controle em 119, decimal 35. 390, confirme, por favor, o nível copiado e a curva após o decolagem. Foi copiado 390, curva esquerda, Paulo. Protejamento correto, confirme o portal que se encontra. Nós estamos aqui no pátio de nada, a posição 30. Entende, no passe 3, Táxi, o P3153, a bordo 94, 4 horas, Ribeirão Preto. Livre táxi até o ponto de espera, parte 1 no Índia, quando lá, torre 118, decimal 95, deixando 0, mandou de bom voo. Parte 1 no Índia, no ponto de espera, torre 1895, bom trabalho, senhorita, bom dia. Informação em curso Índia, copia 36 para o Galeão? Copia. 360 para o Galeão, autorizado, decola da pistão 0, curva direita, saída da Euleta, Irumi, OP 9857, monte conforme rota. 5435 no transponder, controle 119, decimal 35. Autorizado, Índia 360, Galeão, decolando da 10, curva direita, da Euleta, Irumi, OP 9857, até Moscou. 5435, transponder 1935, 862, 11, tá no gate. No portão 05 do pátio 1, chame pronto, protegimento correto, chame 621. Amanhã. Paulo, aqui 4040, tá mostrando o tipo de 4640. Após o 4040, para confins 360 autorizada, cola da pistão 0, curva direita, saída Arbor, Elefa, Pesulo 21. 5493 no transponder, controle 119, decimal 35. Pesulo 53, bom dia, Lívia, cola da pistão 10, controle 110, 079. A Lívia, cola da 10, 3153. 119, decimal 35, controle, cotejamento correto, 01, já é pronto. Solo, Cordel, bom dia, Azul 4201 no Guaíba, transação Campinas, por gentileza. Direto, informação em curso, para Campinas 340 autorizado, decola da pista 10, curva direita, saia da Euleta Motiva, opção 10 por base, opção 16 BHZ, conforme rota do plano de voo. 5433 no transponde. Controle 119, decimal 35. Hoje, 340, decola pista 10, curva direita, da Euleta Motiva, opção 10, opção 6. 01 para Puxo, azul 4040. Isso, autorizado no 01, está no par. Por favor, bom dia, está 3890, gente da Juliette, por favor. Então, 3890, Juliette, confere. Para Recife 33 é autorizado, decola da pistola 0, curva esquerda. É da Puca, Jamo, Aru e a rota do plano de voo. 5431 transponde. Controle 119, decimal 35. Autorizado Recife 330, rota do plano de voo. Decola da 10, primeira curva esquerda, será Puca, Jamo, Aru. Transponde 5431. Controle 119,35. Para Pushback, Alfa Romeo Apache 3. Afirma. Quinta autorizado, informa para o táxi. Autorizado, 43, chama para o táxi, 9045. Conquista, nível 180, da cola da pista 10 com curva direita, perfil de saída Arbó, após Elefa. Elefa, após Elefa, perfil conforme a nota do plano, 5444, em transponder, 199, decimal 35, controle. Autorizado, Vitória Conquista, nível 180, agora 5444, onde encontramos 1,93. Está correto, informa pronto, 43, se tiver que assinar. Bom, 0 Linda Corps, 0 Ventura, 20 graus, 17 nós. Natal 345, copiado do táxi, em frente, segundo direito via Índia, ponto de espera Chimé Torre, 198, decimal 95, ajuste na 0 no 2, com o 9045. 12, livre táxi em frente, via Índia, até o banco 0 da 10, 22, 95, 9045, bom dia. Sete Colos 13, controle 1 no 9, próximo 35. 9970, vento 120 graus, 089, 30 pouso, pista no zero. Livre pouso na pista 10, 09, 70. 9045, 1217, controle 1 no 9035. Fiz 935, voo 9045, uma boa. Então, aqui, doutor, então, tem um confio 380. rádio. Puxa o táxi à direita, ponto de espera 1-8-1-9-5, ajuste 1-0-1-2. Bom, 3-8-9-0. Puxa o táxi à direita, ponto de espera 1-8-1-9-5, bom dia, motor. Salvador, bom dia, Rio 597, 3, estabilizado, amor, LA, sedita. Nossa 3, bom dia, vento 120 graus, 099, autorizado pouso, pistão 0, confirmando o trecho a casa. Oi, Márcio. Quando ela fica atento ao sinalizador. Alfa, aqui no parte 3, para a decisão. Gol na 093, copia. Gol na 093, na escuta para a cópia. Gol na 093. Afirma, está pronto, cópia. Afirma. Confins autorizado, nível 380. Decola pistão a zero pela direita. Fecha de saída agora após boa posição em Alfa. Intercepta Pesolo 2-1 e prossegue após conforme a rota do plano. 5-4-5-2 transponde 1-9-9-3-5 controle. Positivo, está autorizado com a posição para conferir. De voo 380, conforme a rota do plano de voo, Pesolo 2-1. Decola da 1-0 com curva direita após a bola direto em Alfa. 3935452, gol no 093. Cinco dois, a porta pronta no portão 8, no 093. Solo azul, passo 201, no portão 2, estacionamento na posição. Eu estou sentindo o estacionamento na parte 37. Bom dia, voo 963, posição 7, autorização da Leão, informação do Jack. 963, bom dia, guarda a costa. Guarda. Saulo, voo 965, posição 1-2-0, alterna Campinas com 3 horas e 30. Sérgio, 2-1-1, líder táxi em frente, segunda direita via Índia, ponto de espera 1-8-2-9-5, 1-2 no ajuste, bom voo. 2-8-9-5, vai chamar a torre, vai ser em frente via Índia, 6-2-1-1, até a próxima. Nossa 3, Sonos 2-3, taxi Alfa, quilo para o Pátio 3, posição 612. Alfa 4360, 3890, vento 120 graus, 08 monstro, vaga colapso no zero. Isso é quase 1-0, 3890. Táxi 3, sala 5, Wi-Fi, Avianca, cruzeta, agora está autorizado, portão 2. Informo para o táxi. 63, copia. 963, autorizado, Galeão, nível 360, decola, pistão no zero, curva direita, perfil de saída da EL, leda após DCT e Rumi. Abriu novembro 857, aerovia, após prosseguir conforme a rota do plano. 5447 no transponder, 119, décima 3, 5, controle. 360, Galeão, rua à direita, bomba 10, na frente da EL, direita, direto, 17, 5947, 5447, transponder, 93, 5, controle. Correto, informação. Salvador, muito bom. Senhor Chanel 6225, portão 06. Informação Juliette, Brasília, pronto, toque. Chanel 6225, não tem escrito aguarda número 2. Aguarda 6225. Conforme a rota do plano, 5453 no transponder, 1935, controle. Mais 5 está agora, a porta pronta, pushback. Linda, cola pistão no zero, vem tudo 100 graus, 07 graus. É cola da 1 na 0, 62 a 9. O Xanana 225, copia. Brasília autorizado, 380 nível, da coluna 0, curva direita, perfil de saída, bora, elefa, após intercepta P1 no 7, prossegue conforme a rota do plano, 5455, transponde, 119, décima 3, 5, controle. Brasília, 380, cola da 0, saída A, do elefa, 2017, passa conforme o plano, 4, autorizado inicial rebote, reporta na saída do pátio 3 para ingresso no principal. Alta do 6R, reporta na parte do pátio principal. O Alfa X6R na escuta? Alfa X6R na escuta. Mantenha a posição agora para iniciar. Autorizado, 2783, vamos atrás. Solo agora azul 4201, 122, 4 horas, São José do Rio Preto. Ele tá aqui direita, ponto de espera 1895, ajuste 1-0, 1-2, vamos voltar. Ok, direita, tá, 1895, 02, bravo. Azul Alfa, X-Ray Serra na escuta. Alfa, X-Ray Serra na escuta. Ok, copiou a informação de manter a posição? Hoje sim, mantém a posição. Ok, gente. Salvador, Oceanair 6262, 25 para o posto de estacionamento, no portão 6. Está pronto, 6225? Afirmo. Está autorizado, falando para o táxi. Só para o táxi, Oceanair 6262. Para o SAC, CPAB 462, autonomia 0330, perna Salvador. Frente 2703, livre táxi, em frente, segunda direita via Índia, ponto de espera 183995, ajuste 1-0, 1-2. Em frente, segunda direita Índia, ajuste 1-0, 1-2, torre 1-1-8-1-9-5, azul 2783. Controle 1 no 9 de Simão 1-9 de Simão 3-5. Grava o Dílio. Agora para iniciar o taxa. Pronto. Pronto, espera, pronto. O 273 autorizado, linha de colapso 1-0, vento 1-2-0 graus, da frente mais. Autorizado, a minha área declarada, 273. Autoridade, no 865, chroma taxi. Autoridade, formar ao táxi, boa noite. Poxanel, meia... 6225 para o táxi, estamos 104 a bordo, 6 horas e 10 autonomia, alternando Goiânia. Copiar, Chinema 225, Livritax, Site Trinja, ponto de espera 119-5, 1002, no Chique Bom Voo. Livritax, 295 lá, obrigado, muito. A 963 segue o tráfego da Avianca até ponto de espera, quando lá 1895, 1002, Bom Voo. Paulo, Salvador, vão 093, push back, planamento 28. Aguarda no 91093. Na escuta. Afirma, segue o avião, ponto de espera 1895, 1002. Vamos pegar a guarda para o feedback, é isso? Afirmo. Pode ser. Salvador, confio, Chanel 62, pronto, espera dar um certo. Chanel 225, bom dia, ali mantém, estamos no 0. Mais 2 minutos, é 2G. Autoridade inicial rebote, reporta na saída do parte 3. Alfa 3 a saída do Pai 3. Paulo Salvador, vou com para o táxi, 161 a bordo, 3 horas e 30, alternando Palmas. Change 1865, leva o táxi de Pai 30, ponto de espera 1895, ajuste na 0 no 2, bom voo. Pai 30, ponto de espera 1892, obrigado. 093, autorizado iniciando a porta 8, informe para o táxi. Autorizado, porta 9, Marina, no Campinas, autonomia 03, 10. 03, 10, isso?